CYJ 752, 1110 kHz. Ondas médias. Rádio Divino Oleiro AM. Florianópolis, Santa Catarina. Uma obra de evangelização da comunidade católica Divino Oleiro. Presidente, Padre Márcio Alexandre Vignoli. Presidente de honra, Angelino Rosa. Evangelizando. Por amor a Deus e em favor dos irmãos. Alô, Rádio Divino Oleiro. Eu quero pizza. Atenção ouvinte, essa promoção vai dar água na boca. A Rádio Divino Oleiro e a Pizzaria Espotelo vão sortear todas as terças-feiras no programa Estação 1110 uma pizza sabores tradicionais, tamanho gigante, com direito a refrigerante na faixa. Que tal começar a semana de forma mais saborosa? Então ligue 3251-8400 ou zap 98464-1110 e se cadastre na promoção. Alô, Rádio Divino Oleiro. Eu quero pizza. O ganhador irá retirar seu brinde no balcão da pizzaria. Participe. Ouça o programa Recado de Deus. Todas as segundas, às 8 da noite. Deus tem um recado de fé, amor e esperança para você e sua família. Apresentação, Rose Medeiros. Santa Catarina sabe o jeito certo de fazer as coisas. Em tempos difíceis como este de coronavírus, precisamos que todos façam sua parte. Se você sair de casa, por um motivo muito importante, use máscara, pense no coletivo. Esse é o jeito certo. A gente dá os parabéns para quem usa máscara. Não é por um, é por todos. Este é o jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Uma campanha AKF. Este é o novo número da rádio, 3251-8400. Ligue e participe, 3251-8400. Participe do Divino Bazar, em prol da missão da comunidade católica Divino Oleiro na África. Todas as terças e quintas, das 10 às 5 da tarde, no Centro Arquidiocesano de Pastoral, no CAP, Largo São Sebastião, onde está localizada a Rádio Divino Oleiro. São roupas novas de qualidade esperando por você. Divino Bazar, venha e colabore com nossos missionários que estão em Guiné-Bissau, na África. Todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, no CEAR, Missa Carismática de Louvor, com Padre Márcio Alexandre Vignoli. Venha louvar, adorar e clamar a Deus pelas suas necessidades. Missa Carismática, todas as quartas, na Vila do Divino Oleiro, em Governador Celso Ramos. Por suas chagas fomos curados. Missa de cura e libertação com Padre Maxwell. Todas as terças-feiras, às 15 horas, na Igreja Nossa Senhora do Parto. Centro de Florianópolis. Oração, louvor, adoração. Venha clamar. Senhor, livrai-me do mal. Todas as terças-feiras, à 1 da tarde, programa Acreditar. Parapsicologia, fenômenos paranormais, autoconhecimento, fé, entrevistas e músicas que irão falar ao seu coração. Apresentação, Padre Mário José. Agora, informe Divino Oleiro. Não dê chance para o mosquito da dengue. Não deixe água parada em pneus, vasos, calhas e garrafas. Mantenha a caixa d'água sempre fechada e receba bem o agente de saúde. Juntos vamos acabar com o Aedes aegypti, um mosquito que, além da dengue, também é o transmissor de outras doenças perigosas, como a chikungunya e a zika. Faça agora mesmo a sua parte. Uma campanha, Governo de Santa Catarina. Você ouviu? Informe Divino Oleiro. A alegria do discípulo não é um sentimento de bem-estar egoísta, mas uma certeza que brota da fé, serena o coração e capacita para anunciar a boa nova do amor de Deus. Quatro e 14. Rádio Divino Oleiro. Rádio Divino Oleiro. 1110 AM. Mais feliz com Jesus.